de Deus são as coisas que Ele criou para nos alegrar. De Deus é o orvalho do céu, é o favo de mel, é a fonte a murmurar. De Deus é a folha caída, de Deus é o caminho da vida. De Deus é o agora, o amanhã é a glória. De Deus eu sou, de Deus é você. Este mistério imenso que me faz pensar nas coisas que Ele criou, das quais é Senhor, que Ele fez para amar. De Deus. Yeah.